madruga sedenta, o sangue quente a milhão. Na mente as lutas, vitória, derrota, decepção. Poderia ser melhor se eu sou mais que vencedor. Em frente à porta parado, desliguei o computador. Ponteiro batendo no 3, a pulsação acelerada. Adrenalina de novo em plena madrugada. Minha preta já tá dormindo na rua, impera o silêncio. Eu vou me preparando, caminhando sentido ao templo. 13:15 bateu o relógio. 23 de idade na rua, é maduro de toca e blues é notório. Semblante assustado, passo por passo, não olho pros lados. Quem tem certeza não teme, ouvi a sirene. Tô frio, minhas pernas treme. O coração confortado em meias tribulação. Por ser pobre, sofredor, preto na cor, tem que aguentar humilhação. Caiu por terra o gigante, ouvi no meu coração. Que Deus exalto, abatido, jogo soberbo no chão. Clamei, Pai, tem misericórdia. Nesta mesma hora falar, o crente sai fora. Ira do mundo desgosta, machuca assim. Mas a misericórdia de Deus nesse momento é sem fim. Um deles perguntou pra mim, que eu vim fazer aqui? Eu não pensei duas vezes pra responder. Tô indo orar por você. Tô indo orar por você. Sou eu, mano. Não, eu sei, é que eu tava ali e tal. Não, tô ciente. É que eu levei um quadro ali e tal, mas vou morar pela vida desses mano aí que tá suave. Firmeza total.